sable, balançable. Arriba mi gente. ¿Sabes quién llegó? Estou com

silêncio calma feitiçaria da tua alma. Passo a passo, sem ter medo, abrimos, soltamos o nosso segredo. E a sorrir, devoramos o mundo num abraço tão profundo. Telepatia sem contratempo. Deixei-te um dia num desalento. Eu sonhava, existia para sempre, para sempre. Foi pura poesia. Sabia que te ia conhecer. Minha querida, era fatal. Fiz tanta força para isto acontecer. És tão bonita, meu amor. Eu não te queria perder. Já sei, adivinho o que estás a pensar. Vim do outro lado do mar. Talvez um dia volte, não sei. Mas penso em ti, acredita. Adivinhei em segundos quando juramos eternidade. Canal 2 da Antena Web. Mal, se às vezes disse não, foi preciso o meu amor. segurava, dizia que gracinha. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. E de fazer bilu, minha mãe foi esquecendo. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Agora eu sou moço, sou babadinho. Não encontro mais ninguém para me fazer um biluzinho. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Brincava às casinhas, ninguém dizia nada. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Que a filha da vizinha era minha namorada. Bilu, bilu, bilu, biluzinho, tateia. Agora eu sou moço, não tenho liberdade. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Para falar com a vizinha é uma calamidade. Se quer um biluzinho, tenho que fazer sozinho. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Bilu, bilu, bilu, bilu, tateia. Sem parar, façam barulho,